No corredor do hospital, ansiedade e esperança, planos e sonhos já nasceram antes da criança. Insegurança, o pensamento persegue o futuro. Educação, ganhar o pão, ter um lugar seguro. A caminhada é uma guerra, eu não posso falhar. Se eu der motivo, em quem ela irá se espelhar? Como ela será? Questão que me consome. Seu nascimento há de fazer de mim um novo homem. Mais uma rosa negra, uma herdeira de uma história de conquista, mais uma guerreira que há de enfrentar os inimigos que derrotei. Racismo, preconceito, discriminação, pensei. Será que vale a pena trazer alguém pra esse mundo? O desespero me visita por alguns segundos. Quero ser mais que um pai, um refúgio, um amigo. Jamais fazer com ela o que meu pai fez comigo. Lembre de tudo que eu lhe ensinar e tome cuidado pra não esquecer. A sabedoria consiste a vitória. Que Deus ilumine sua trajetória. Meu coração disparou, ela chegou. Seu nascimento foi como o desabrochar de uma flor, anunciando com seu choro a felicidade. Por um instante me tirando da realidade, já me preparo para o seu segundo nascimento, quando serão abertos os olhos do entendimento. No mundo de lamentos e sofrimento, na direção dos seus passos sempre estarei atento. Andando de encontro ao vento, pagando o preço da dor, pra ser espelho verdadeiro do que Cristo ensinou. Que ela continue a caminhada que comecei, tirando exemplos do que aprendi e lhe ensinei. Quero ver você crescer, se preparar pra vencer, não se deixar abater pelos problemas da vida e ser uma rainha negra como sua bisavó Simoa, que tem a cor da pele como trono e coroa. Se lembre de tudo que eu lhe ensinar e tome cuidado pra não esquecer. A sabedoria consiste a vitória, que Deus ilumine sua trajetória. Nunca esqueça, filha, o conselho do teu pai. O mundão tá aí, ó, tipo um alçapão, aprisionando e destruindo lares, jogando filho contra pai e pai contra filho. Papai um dia não vai estar mais por perto. Mas aê, filha, olhe pra frente, olhe pra Deus e mantenha os olhos abertos. É isso aí.